What's his name? Gustavo. Focado em vidrar, sou obcecado, solitário, jovem revoltado. Igual camaleão, eu sou adaptado. Às vezes tem que sorrir para falso. Network é o preço do touro. E eu faço o que eu posso, eu faço. Tô cuspindo fogo, vou me decifrar. Baixar no meu braço, escama. Desce aqui na base, tem tudo que tu quiser. Acende um base, rebola pra mim já é. Tu faz o que eu mandar, que tu tem o que quiser. Tu faz o que eu mandar, que tu tem o que quiser. A minha coroa me diz, Deus está te coroando. Tempos difíceis, já fui quebrado. Agora todos os recordes tô quebrando. Rata buada eu tô estudando, multiplicando. Número e letra eu tô misturando. É a placada belando. O sol de Recife me deixa instigado. A gata gosta de um pouco de praia. Ouvindo Rafa, da favorita. Tomando uma cerveja gelada. Querendo ser inimiga. Só que comigo não arruma nada. Sou Mago, a escamosa. Seu terror, a cabulosa. É a tropa da mafiosa. Faz dinheiro fácil. Só surfando no drill. Estourando hit brabo. Fazendo história. Impossível cópia. Primeiro a luta. Depois a vitória. O litoral tá gostosinho. Hoje é só lazer e love. Exalando o poder. Porque comigo ninguém pode. O litoral tá gostosinho. Hoje é só lazer e love. Casa de festa, carro de chefe, janela aberta, corda de chefe, combina com a beca, moto de chefe, bike é 300, a meta é essa. Tranquilidade, família, lazer, nave na garagem, casa de praia, na paz relaxar. Itamaracá vai ter que chegar, meu Deus, minha vez, vai ter que chegar. Já sofri demais, agora é o gás, não fica pra trás, nós vai acertar. De tiro certeiro igual ponto 50, só antimatéria, não desacelera. Carro é blindado, pra cima acelera, nunca mais miséria, não desacredita de quem veio dela. Acima da média, o foco é a mega, numa fita só, no final do ano imagina só. Olha minhas dedeiras, olha meu cordão, tá vendo? São Jorge é minha proteção. Não tô pra bola, só se for dois bigão. Pra fumar na praia, tomando um litrão. Olha esse solzão. Então pega a visão. Desce aqui na base, tem tudo que tu quiser. Acende um base, é bola pra mim, já é. Tu faz o que eu mandar, que tu tem o que quiser.